miras ahí va el que en tierra firme no sabe andar, que bebe vino y no sabe nadar, porque el destino no le quiso enseñar. Miradle bien, eran 37 y solo queda él. Es orgulloso, es hombre de fe, era pescador antes de nacer. Que nadie levante un vaso, que nadie se atreva a hablar, que está pasando un marino, que está pasando un borracho, con toda la mar detrás. A cidade de Gijón, nas Astúrias, onde tive a oportunidade de viver alguns meses, hoje tem mais de 280 mil habitantes e deve o seu sucessivo crescimento ao período do auge carbonífero e à chegada do caminho de ferro no alvor do século XX. Por trás do Cerro de Santa Catalina abre-se a magnífica praia de São Lourenço. Em Gijón não se pode perder uma visita ao Museu da Gaita de Foles, criado em 1965, bem como ao Museu del Pueblo de Asturias, que hoje integra aquele. Santander é a capital da comunidade autónoma da Cantábria. Situa-se na Cornija Cantábrica, que é o nome dado à faixa terra entre o Mar Cantábrico e a Cordilheira Cantábrica. En mi Cantabria nací, oh, mi Cantabria regreso. Quiero cantarte, tierruca, todo lo que llevo dentro. Tus ríos te bañan, el sol que te alumbra, la luna te guarda, por eso eres tú. Bonita Cantabria, Cantabria eres tú, paraíso ideal que el pintor soñador te supo a ti pintar en su cuadro. Foi aqui, ao porto de Santander, que arribou parte da destroçada Grande Armada, como lhe chamaram os espanhóis, e a Armada Invencível, como foi conhecida em Portugal, após a derrota com a Armada Inglesa em meados do ano de 1586, governava então Filipe II de Espanha e I de Portugal. Com efeito, a Armada Multinacional Espanhola, com uma frota que integrava 10 galeões portugueses, navios espanhóis, galeões genoveses, napolitanos, de Ragusa, hoje Dubrovnik, na Bósnia-Herzegovina, foi impiedosamente derrotada pelo almirante Howard of Effingham e os famosos corsários Drake e Harkins. Hoje, o Porto de Santander tem o melhor terminal de granéis sólidos do mundo. Que tienes más de 1000 reales. Si los tienes, guárdalos. Tus ojos solo los valen. Y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua. Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. Duerme en la blanca flor, entre blancos algodones. Dicen que tienes la fama de robar los corazones. Y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua. Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. Y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua. Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. La despedida, la despedida voy dando. Esta sí que es despedida, que me despido cantando. Y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua. Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. La ciudad vasca de Bilbao, desde a sua fundação, no início do século XIV, foi um centro comercial de grande importância na costa cantábrica, por virtude da sua atividade portuária, com a exportação da lã de Castela e também do ferro extraído das minas biscaínas. Durante o século XIX, início do século XX, com o início da exploração metalúrgica em 1841, Bilbao conheceu uma forte industrialização, de tal modo que ficou sendo conhecida como a cidade do ferro. Hoje, o Porto de Bilbao detém o segundo lugar no ranking dos melhores terminais de granéis sólidos do mundo. Estrella de la mar, puerto de holgura, de dolor y de pesar. E nesta nossa viagem pelas cidades, portos e praias espanholas do Mar Cantábrico, chegamos agora à cidade de San Sebastián, assim dita em espanhol e Donostia, na língua basca. É a capital da província de Guipúscoa. Cidade com 183 mil habitantes, rodeada pela Baía da Concha, tem duas praias famosas, a da Concha e a Ondarreta. É aqui em San Sebastián que todos os anos em setembro se realiza o conhecido Festival Internacional de Cinema. Caminhando para a fronteira com França, o porto de Parraces abre-se na foz do rio Passarres. É um porto relativamente pequeno, mas com um peso importante na economia da província de Guipúscoa. Colmena de estertores y alboradas, palco de silencio y a un idioma, puente de misterio que se asoma al macizo sentir de las estrellas, mi ciudad. Vieja señora de la mar, San Sebastián, ramificada en vino y en canciones, tejida donde el agua como en caje que utilizas por callar bocas bufones, por renovar azules y equipajes, mi ciudad. Vieja señora de la mar, San Sebastián, bárbara y presente te me asomas a la luz incalculable mi sangre que juntado gramo a gramo en tus aromas y ensayé popularmente desde antes mi ciudad vieja señora de la mar San Sebastián. Lentamente, virgen, te conservas con la frente ante la mar como un asalto, reservando tus axilas y tu vientre para quien como yo señora de la mar. San Sebastián. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.